Chorando no seu funeral. O crime vem com o tempo buscar o homem mau. Que Deus proteja esse homem de um triste final. O crime vem com o tempo buscar o homem mau. Não quero ver sua mãe chorando no seu funeral. O crime vem com o tempo buscar o homem mau. Que Deus proteja esse homem de um triste final. O crime vem com o tempo pra buscar mais um que trouxe ódio, dor e lamento. Você sabe que o crime vem pra buscar uma pá que fez merda com o passar do tempo. Você sabe que o mundo aqui é triste, maldita guerra, sofrimento que existe. Maldade na cabeça humana que persiste, mas a luz no fim do túnel existe. Quantos criminosos vêm buscando a cena, pratico bem, causando terror. Quantos criminosos vêm que aqui desandam por falta de amor. Fé em Deus, ser humano ainda tem, sem a fé quantas vezes errei. Os malucos buscando um crime na fuga, a bura disparou, eu sei. Que mais um irmão vai fazer sua família chorar? Que mais uma mãe não vai ver o seu filho chegar? Os manos estão sem fé de Deus, louco, solto, andando por aí. O crime vem pra buscar uma parte, mano, aqui. O crime vem com o tempo buscar o homem mau. Não quero ver sua mãe chorando no seu funeral. O crime vem com o tempo buscar o homem mau. Que Deus proteja esse homem de um triste final. O crime vem com o tempo buscar o homem mau. Não quero ver sua mãe chorando no seu funeral. O crime vem com o tempo buscar o homem mau. Que Deus proteja esse homem de um triste final. É a droga que mata sem dó, quem consumir do crack ou do pó. É o crime que devasta a família, transforma o filho no bandido ou pior. Já vi os fortes cair, já vi fraco resistir. Não tem cor, não tem classe, branco e preto, tudo igual, ela mata. Você tem que fugir. Escutei o tiro, o corpo caiu. Se você perguntar, ninguém viu. Quem foi, onde está, cadê, onde está, sumiu. Onde está paz, eu não sei, não posso mais lutar só. Que meu filho não vá para o crime ou para um lugar. Eu peço a noite inteira que ele não faça besteira. Deus, se for preciso me ouvir, eu fico de joelhos. Que ele vá pro caminho do bem, o crime nunca convém. Estou do lado do bem, não faço mal a ninguém. O crime vem com o tempo buscar o homem mau. Não quero ver sua mãe chorando no seu funeral. O crime vem com o tempo buscar o homem mau. Que Deus proteja esse homem de um triste final. Seu funeral. O crime vem com o tempo buscar o homem mau. Que Deus proteja esse homem de um triste final. De um triste final. No crime do crime não sai, o crime só vem roubar sua paz. O crime te dá tudo que quer, dinheiro no bolso, droga e mulher. Me diz qual o homem que teve futuro com venda de arma, pó e bagulho. O que você tem, você vai perder. O crime vem tomar de você. Pode fugir e se esconder. O que você faz, Deus cobra você. No caminho errado você vai cair. Que Deus te proteja, não quero o seu fim. Seu corpo no chão, coroa sofrendo. Você no hospital, quase morrendo. Escute o que eu falo, o crime faz mal. Não quero ir ao seu funeral. Seu funeral. O crime vem com o tempo buscar o homem mau. Que Deus proteja esse homem de um triste final. O crime vem com o tempo buscar o homem mau. Não quero ver sua mãe chorando no seu funeral. O crime vem com o tempo buscar o homem mau. Que Deus proteja esse homem de um triste final.